Mordendo o cordão e eu me perdi. Lá no meu tempo, o povo se olhava nos olhos. Promessa era palavra e o aperto de mão valia ouro. Mas hoje vejo estradas frias e sem destino. Cada um só pensa em si, ninguém caminha comigo. No terreiro da saudade, meu peito ainda espera o cheiro da terra molhada e o calor da primavera. Mas trocar um galo cantando pelo barulho da cidade. E eu fiquei perdido, preso na minha verdade. O mundo mudou e eu fiquei pra trás. Ainda sonho com as coisas que não voltam mais. Trocaram a prosa boa por silêncio sem sentido. E eu me perdi no tempo esquecido. Vi a lua clarear, noites de viola e fogueira. Hoje a luz é de tela fria que não aquece a peneira. A vida simples se foi, ficou só na lembrança do menino que eu era, cheio de esperança. O mundo mudou e eu fiquei pra trás. Ainda sonho com as coisas que não voltam mais. Trocaram a prosa boa por silêncio sem sentido. E eu me perdi no tempo esquecido. Vi a lua clarear, noites de viola e fogueira. Hoje a luz é de tela fria que não aquece a peneira. A vida simples se foi, ficou só na lembrança do menino que eu era, cheio de esperança. Som de vento no canto.